Lube, Delta, Índia, Lima e Uniforme Brava. Affirmative, after risk 50, the first array, then according 5 prime route. Salvador ground at dynamic 410 heavy, apron 3, spot number 7, ready for push and start. Opa, Guad, só mais um minuto. Oh, 410, I'm tracking Alpha 10 because the UBT is 1200, so Alpha 10 is not available right now. Time now is 1310. Air check. Okay, our EET was 1230, sir, 1230. Okay, sure, Terry, did you send GLA messenger? I thought the handler did it, but we're fully ready. 70 graus, 13, nós, Índia, 9 graus. China, sugar has come back before Juliet. Can you say again for American Tutuna? American Blue Taxi by Alpha Report for Taxi Juliet, American Tutuna. Localizador, OTAN 3896. Ei, 3896. Tem uma torre 18 decimal 95, e o tráfego de helicóptero à esquerda aí do marcador externo, mantendo 510, é uma aeronave da Polícia Militar. 11895, OTAN 3896. By right, via taxi India. Zero 94, continua a descer até o nível 050 via chegada Mari. 1094. Só deixa o pessoal. Desce até o 0.0 agora, com o 0.94 via chegada Mari. 2.0.94. Perna contra o vento da 1.0 no meu pé, não vai interferir na aproximação. Tem pouso autorizado na 1.0, vento 1.70 graus, com 1.3 nós, com 13 nós, e o altímetro 1.0, 1.9. Sente livre pouso na 1.0, 3.896. Índia November Alpha, da presente, façam 3.60 pela direita. 3.60 pela direita, reporte reinterceptando a perna contra o vento da 1.0, Índia November Alpha. 3.60 pela direita, Índia November Alpha. Sierra Charlie Bravo. Then upper Alpha 310 and select as your flight plan route. Flight level 360. Departure Arbor Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo. Then Alpha transition. Take off runway 10 for right turn. Take off 5022. And Salvador departure control 120.8. Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo Agora and then Alpha Transition Echo Lima Echo Foxtrot Alpha Alpha Transition. Bravo. Roger 310, then by a flight plan route. Flight number 360. Departure Arbor Departure, NEPA Transmission. Squawk, 5022. Frequency, 120.8. Feedback is correct, come right, push back and set up La Chile 1351. Who's calling you for a push back and set up La Chile 1351? Dynamic 410, ground. Right, sir. Clear pushback and startup, come right to text. Cleared to pushback and startup, dynamic 410, thank you. Papapá, Mike Juliette Romeu, informação Lima, guarde cópia. Voo no 630, informação Lima na posição 612, repetitivo Recife. Voo no 630, bom dia Lima, confere guarda de cópia número 3. Para sua escolha. 211, bom dia, da 2796, Solo. Volta Azul. Autorizado, Salvador para João Pessoa, Serra Bravo, Juliette Papá, via lata do plano Golf 677, Recife, após DCT, nível 150, saída Conde, decolando ficha no 0, primeira curva esquerda. Aciona 0271, controle 120, decimal 8. Para João Pessoa, via Golf 677, Recife após direto. Saída Conde, decola no 0 curva esquerda 0271, 208 é o controle, não pronto, se tiver funcionamento. Azul 2791, não confirma a posição, parte 3? Afirma, Azul 2796, parte 3. A posição confirma, beleza? Tá passando por aqui o Índio Novo Iberalva. Na Uber Alpha da presente, chama o controle 120, decimal 8, bom voo até o regresso. 1208, grato, Índia no Uber Alpha, bom serviço. Então, qual seu Lima, Azul 2796? Coordenação aqui, pessoal, reporte táxi, Azul 2796. Portão Azul. Papá, papá, Mike, Juliette Romeu na escuta. A intenção do farol da barra, repito Azul, com decolagem pro norte. Coroa ideal é a norte. Utilizado mais perto meu de Salvador para Serra Índia, Eco Índia, foto DCT, 500 pés, decolada 197 com proa norte. Aciona 0115, controle 120, decimal 8. Bate 5, confirma que é o B. 2295 para acionamento, 1019 no tinto, mais 7 no meu, boa viagem. Salvador, good morning, Ocean 6140, information Lima to Mafia. Ocean S6140, with more Lima's information, the bike copy number 2. Antes da Juliette, 3895. 3296, Juliette, portão 05. Juliette, 05, 3896. Portão 094, após... Posição ETAP desça para 2.000 pés, ajuste 1019, pop estabilizado. Posição ETAP desça 2.000, reportará estabilizado, com 1019 estado, golão menor. Salvador, approach, good morning, Ocean 6311. one passing 1500 feet, climb 360. Tele 63, um número cordial, 5 via dial, departure. Level 160. Climb via dial 360, flight level ocean 6311. Correction 360, ocean 6311. Correct 360. Curva na esquerda 50 no 6208, na posição 612, para pushback, acionamento voo no 630. Alinhamento correto, dash off está pronto? Solicitando a presente, na 612. Pesado, aposto taque, voo no 630. Pesado, eu chamarei, voo no 630. 2796, está pronto, taque, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Maceió, POD64. 7, o azul 2796 vai seguir o 767 da Dynamic e a parte principal Índia, ponto de espera Torre 1895, 1019 na altímetro azul 2796. Vai seguir o tráfego à frente, o azul 2796, ponto de espera 1895, chama lá. Ground Control Dynamic 410, ready to taxi. Dynamic 410, just confirm Pass Lombardi. Dynamic 410. Dynamic 410, go ahead. Just confirm Pass Lombardi. Full Lombardi. Okay, Dynamic 410, approved taxi via Main Naples and taxi India. Hold short runway 10, call tower 118.95, QNH1019. Alright, clear taxi, Main Apron. Via India, runway 10, and we'll contact tower 118.195. Thank you, Dynamic 410 Heavy. Dynamic 410, just confirm your flight level initially. It's 340, okay, sir? 340 is flight level. Okay, initial flight level 340, Dynamic 410 Heavy. Thank you. Thank you, have a nice flight. Puxa-me, 223. Coordenação aqui pessoal, após táxi. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está agora com proa da rotatória, intenção na pouso no Graé. Está livre para seguir encurtando para final 17. Posto na curva do final, Guardião 07. Altímetro 10 no 8, vento para cheque 160 graus com 1 dúzia nós. 10 no 8, com a flor da final da 17, reportará o Guardião 07. Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar, via Upazulu 17, flight level 340, correction 350. Puka Departure, Caju Transition, take off runway 10, first rep turn. Squawk 5037 and Salvador Departure Control 120.8. Roger, clear level 350 to Maceió with the front runway 10 after the departure left turn on Puka, Caju Transition, Brazil 17, I'll be your airway. And we talk 5037 12080 Salvador Departure Ocean 2614. Squawk 5037, it's correct, come right to push it back and follow up, push net 6140. 0, take home there. Para o taxi no 630, 320, Fortaleza, 121. Visual já com campo, autoriza direto parte do GRAE? Temos, reposto solo controlado, parte do GRAE, atento à aeronave. E viaturas também movimentando-se no pátio 4 do GRAE, reporte solo controlado, vento no 70 graus, 1 dúzia nós, Guardião 07. Vai ficar atento à movimentação de pátio, não vai interferir com a final da 197 nem com a 190, Guardião 07. Prossiga. Tá um pouco melhor na posição, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano, Upper Zulu 90, após Pulbave, Upper Zulu 16, Osmo, BHZ, e em seguida, conforme a rota apresentada no plano. 360 nível autorizado, saída da El, Leda, Motiva. Decola pista 90, primeira curva direita. Aciona 5031, controle de Salvador, 1920, décima 8. Controle, o Guardião 01 pretende liberar o setor aqui do marcador externo para a Arena Fonte Nova. Se autorizado, pode baixar para 500 pés. Desça para 500 pés. Autorizado, prosseguir para a Fonte Nova. Descendo para 500 pés, deslocando para a Fonte Nova, o Guardião 01. Grato aí mais uma vez pelo apoio. Diretamente com pro noroeste. Uno 648 para Maceió, formação Lima confere, autorizado, via rota do plano, Pesulum 107, nível de voo 350, saída Puca, transição Caju, decola pista 90, primeira curva esquerda, aciona 5044 e o controle 120.8. Autorizado 350 para Maceió, rota com Fábio Plano, decola da 10, por esquerda, Puca, Caju, Upper Zulu 17, Transponder 5044, controle 208, do 1648. Correto, aposto ponto gola 648. Vamos lá, pronto, obrigado. Para o carro, Pastoreiro 2223, 6 horas, altera no Salvador. Altera 2223, precisa táxi via pátio. Ponto de espera, altímetro 0198, boa viagem. Via pátio, Índia, ponto de espera da 0198, obrigado, bom trabalho. Loja do 2716. Quando o gol chamou na final? 1094 chamou final, baixa de zero, vai estabilizar. Na aproximação, agora no pista livre, gol no 094, altímetro no 018. 18, vai dar livre. Fora do solo, Mike, tirar Romeu. Então é, pouso, gente, precisa direto ser a novembro, Mike Eco, Índia, novembro Alfa. Tá, 17 e 10, sem interferir. Tenente, mais certo no meu, controle 1208, então bom voo. 208, grato, uma boa. Controle Salvador, papapá, Mike, Ilha de Romeu, decolado de Salvador, controle de Serra Índia, Eco Índia. Ponte visual com local de pouso, Mike, Ilha de Romeu. Reportar lá logo mais, lá, Mike, Ilha de Romeu. Tenente, Juliette de Serra Tango, mantém o código confirmacional 0224. Sai 2 de Vera Cruz, Interlagos, QNH 10118. O Juliette Serra Tango. Controle Salvador, boa tarde, azul 2796. Azul 2796. Ah, em contato radar, suba para nível no 50, sair da Conde. No 50 na Conde, azul 2796. Após ali, mantém cabeceiro 1-0. Após a passagem do gol, ali mantém 1-0, gol na 630. Romeo 6311, contact Recife 103, 125.1, if enable 133.25. Dia November Alpha, confirma estimado de pouso em Sierra November Maqueco. Confirma o seu estimado de pouso. Vente afastado 20 mil em Salvador, frequência livre. O Índia November Alpha. Para investir nas aeronaves tem 4 anos. Solo bom, 094, pouso ali, droga. 094, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette é o 04, 094. Juliette Romeu, frequência livre. Nível 70, através do Mike, Vecna, boa. Boa. Salvador, voo 1561, vai entrar o nível 1070 para 1071, para 1071, desvio à direita, para informação, 076, por aproximadamente 10 milhas. Entendeu a informação Lima? 2561, na sua identificação, autoridade de desvios, após voo e mar, e desça para o nível 060, quem negar no 08. 060-0118, após desvio, vai voar mar, voo 1561. Juliette Serra Tango, teria o número do slot para aproximação de Salvador? Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabravo. Papa Romeu, Romeu Cabravo, controle. Controle, coroa de Céu e Jota Lima, controle de Salvador, mantendo 107 em litoral, passando por sua surda 1 a bordo, código 0165, Bravo. Gente, possível visual, quem negar no 018, aguarde para chamar a torre, Romeu Cabravo. Bravo. Alô, professor. Salvador, senhor, 3118, bom dia. Iniciada 1-0, bom meio, 3-0. O Alves tem ajuda para cá. Ano bom, salto ano, navo 2-4. 3-0, após aí mantém, cabeceiro 1-0. E mantém 1-0. Sente grato. 7398, acione a identificação, prossiga via chegada a Mário para o nível 070, QNH1019. Via, Mário 1019. Dynamic 410, climb receive to flight level 320. Ok, stop climb at flight level 320. Dynamic 410. So ground, how do you read the ocean as 6140? Okay, so it's under by ocean setup, estimates to 4 minutes, estimates 4 minutes to push the setup. So roger, 4 minutes. It reduces para 2509. Reduzindo, 3198. Mesca Bravo, torre 1-8, decimal 9-5. E nós, 3 e nós. Franco, Bravo. Sane, efetua pouso, pairado direto, 4-5, Mesca Bravo. Pairado direto, 4-5. Subi 700, na Pucaru. Número 30, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. Saída Puca, sobe até o 370. Dynamic 410, contact Recife 103, 126.85, if enable 125.45. 126.85, say the other one again. If enable 125.45, Dynamic 410. Okay for Dynamic 410, 126.85, if unable, 125.45. Dynamic 410, good day, sir. Good day, have a nice trip. Thank you, sir. Direito Serra Tango, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Obrigado. Mike Romeo Alfa. O número 30, solicita desvio à direita, pro ideal é a 070, cerca de 10 milhas. Gente, pro 070, se desejar direto, chama, com o número 30. Ok, vai tomar pro a princípio 030 e após, boa chama, ok? Entendi. Six one four zero, go ahead. Approach back and start up, come right text. Pushback and start approach, 081 Papa Red, copy, ground. Flight 081 Papa Red, copy, ground. Sarido, 2223, contato radar, suba para nível 180, saída árvore. 180. Solicita, como não tem condições de cumprir a saída, solicita 3 mil pés. Gente, liberado das restrições, o parceiro 2223. Livre das restrições, ascensão e solicita nível de voo 160 como nível final. Suba, nível 160, parceiro 2223. 160, 2223. Está com vida desse para 2 mil pés, QNH 1019. 2019, Vitória com vida, Salvador. Posição 9540, liberação para sequenciamento, curva direita na proa 235, o limite será radial 280 do VR de Salvador. Sete, direita 235, limite radial 280 de Salvador, 2954. Bônus 561, desça para o nível 050, reduza para 220 nós. Baiano 2209, desce para 0501, voo 51. 3198, desça para o nível 060 e reduza para 2209. 060, reduziu, 3298. Controle do 9540, é possível curvar para a direita mais 10 graus devido a uma formaçãozinha 8 milhas? Afirmativo, 9540, é, reporte condicionante, curva à esquerda. Certo. Posicionado no 7, vem baixo, soltado. Juliette, Serra Tango. Serra Tango, livre pouso. 917, vento 160 graus, 14 nós, 14 nós. Juliette, Serra Tango. Aqui na região do Guarapuí, com a e o pé é afirmativo, Guardião 09. Serra do Tango, 9540, desça para 3 mil pés. Para 3 mil pés, 9540. A nave tem aproximação para Salvador e forma chuva leve em Salvador. 9547. Libera convidor, sim, Salvador. Está convidado, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador, senhor. Vitor, convidado. Bônus 561, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite radial 280 do VOR de Salvador, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, vai descer, curva esquerda 010, limitado pela 270 de Salvador, 1-1-5-1. Caso 954, tem condições de guarda na proa 200? Afirmação, 200-2-5-0. Aqui é o meu alfa, estimado 2 minutos de focal, por gentileza, guarde. Guardião 01, 1 do 10, vou pairado na região de Guardião. Entendi. E India Golf. Para norte, o limite é radial 280 do VR de Salvador. Norte, 5-0, 3-0-2. Número 630, chama o centro Recife em 1-2-6-85, alterne 1-2-5-45. 2685, 2545, bom dia. Bom dia. 308, Paraná 21 no Bahia. China 6140. Confirm, do you have the conditions to line up and take off without stop? Number 10. Affirm, we need a takeoff, China 6140. To line up and take off, expediting your takeoff. Windy 150 with 12 knots, cleared for takeoff. Runway 10, clear for takeoff, Continental 140. That's Dial. Runway 21 no contato radar, suba para nível 360, saída Dial. 360 Dial, Runway 21. Estabilizou, deu campo à vista, Salvador, Vitor é com Vitor. Vitor com Vitor, confirmando, operação de instrumento, chame torre no 8, decimal 95. Ok, tá ciente, instrumento, 95, bom trabalho. Oi, de Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor, é com Vitor? 0503 meu pé, gol 1 no 5 0. Prosseguimos sim, senhor, para 1-0, nosso destino é o pátio 3, é a operação X-Ray, ok? Gente, as condições aguardando, tá autorizado o pulso? Aproximação, aguardando pista livre, Vitor Eco Vitor. Aproximando, aguardando pista livre, obrigado. Estou no meio 2-1. 18, 9-tímetro, Michael Alfa, até o regresso. Interceptação da Sator para o gol no 5-1. Five one, full stack by main April and taxi to India. On hold short runway 10, call tower 118.95, Q1810.18, can land Chile 1351. Via main April, India, full short runway 10, tower frequency 118.95, Q1810.18, land Chile 1351. Mas apuais, o Vitor é com o Vitor, obrigado. Chanef 6140, Abanet 42, call 120.8. Have a good flight and good day. 08, Chanef 6140, goodbye. Romeo Alpha, prossiga. Nova, 1000 pés no máximo, afirmativo, Guardião 01. Restrito ao número 10, Guardião 01. Salvador, good morning, Chanef 6140. On Poca departure path 2100, climbing level 350. NS 6140, radar contact flight level 350. Poca departure. Climbing level 350, appreciate any direction on NS 6140. Patrícia 98, curva direita, proa 050, limite a radial 287, Salvador. 050, qual limite? NS 6140, climb Euclid Fly Direct Jam Intersection. Direct to Jam, which is NS 6140, thank you. Mile left, escape, left, after that, right. Say again. Left, turn left, then right, okay? Left, then run by India, until 1351. Tango Vitor, Eco Vitor, Solor 44, à direita, Solon 21, decimal 1, bom dia. 21, Ono, Salvador, muito obrigado, bom dia. A gente vai chamar a torre, gol no 561. Ah, vai. 919, 540. Dando 621, foi pro de Poisnu. Voando Poisnu, 621, confirme. Poisnu, afirmativa. Poisnu na pro, 621, grato. Azul 954, estabilizado. A gente prossegue para o pátio 3, mantenha a posição e aguarde o fiscal, que vamos coordenar com o Efraero. Afirma Alfa, Kilo, pátio 3, ok? Kilo, pátio 3, vamos lá, então, obrigado. Estabilizado. O 61 confirmou a operação de instrumento, teto de 700 pés, visibilidade 4000 metros, chuva leve, chame torre no 8, decimal 95. 1895, obrigado. O azul 9540 confirmando na escuta da torre. Afirmo, César 95. Tá, baixada travada, azul 9540. Afirmo, César. Forte visual com campo azul 9540, forma pista molhada. Então, visual com campo 9540. Net azul 9540, tempo autorizado na 1-0, pista molhada, vento 1-2-0 graus, 1-12 nós, 1-2 nós, altímetro 1-0, 1-9. Net, modo autorizado 9540. Salvador, bom dia, voo no 561. 561, reporte passando externo, com trem checado, altímetro 1-0, 1-9. Com 0-9, vai reportar passando externo, com 1-5-1. Aqui Romeo Alfa, está visual para local de pouso. Sem critério, Mike Romeo Alfa, vento de aeródromo 1-2-0 graus, com 8 nós. Reporte solo controlado, Mike Romeo Alfa. Controlado, controlado. Senhor, aqui no solo eu não vou conseguir falar com o senhor. Eu já tenho um plano já consecutivo para a Conde. Se o senhor me autorizar, eu só vou fazer um TGL, só pegar os passageiros e já prosseguir para a Conde. Tower, good morning, Latina 1351, ready for departure runway 10. Maintain position, Lanchile 1351, maintain position. Call position, Lanchile 1351. Mike Romeo Alfa, reporte para nova decolagem. Botar lá para uma nova, Mike Romeo Alfa, senhor. Porém, a mesma não autorizou que o senhor permaneça no pátio 3. Aí o pátio que o senhor tem é o 4 ou o 5, qual o senhor prefere? Confirme apenas a operação, vou passar para a FR. Quer confirmar transporte de valores? A gente mantém a posição 7, aguardando apenas o fiscal, ok? Gente, mantém a posição, pode ingressar, mantém a posição 7, eu vou informar a FR. Qualquer coisa... Se não permitir, aí o senhor consegue com 4 ou 5, ok? Mais um, bom dia. 950. 207, está sendo identificação via chegada Bonfi, letra para 4 mil pés, ajuste 1018. Confirmando 4 mil pés, via Bonfi, 1018 com ajuste. Qual seria o contato com o centro? Entra, azul 4207. Bushanet, 6 long 4-0, contact receive send frequency 126.85 or 125.45. Azul 9540, consegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai encontrar antes da Juliette. Okay, 126.85, 125.45, Bushanet, 6 long 4-0. 3198 estabilizou? Tempo, pista vista, 3198. Semi-torre agora na frequência 98, decimal 95. Passivo, vai chamar. Azul 2796, passando o Conde. Azul 2796, passa Conde agora, o serviço radar terminado, vai chamar o controle Aracaju na frequência 1920, decimal 3, informa que tem um tráfego no sentido oposto a 18 milhas, mantendo o nível de voo 1960, é o Charlie 1905. Se o seu pegador de 7-9 vai chamar na casa. Delivery, Papá, Júlio, Papá, Júlio, Red Copy. Sabores 81, Papá, Red Copy. Clear from Salvador 2, Echo Golf, Vitor November, via Upper Whisk 50. After that, as your flight plan route. Flight level 370. Momo, departure. Mike Oscar, Mike Oscar. And Dilube, transition. Delta, India, Lima, Uniform Bravo. Momo, departure. Dilube, transition. Take off runway 10, first left turn. Squawk 5056. And Salvador, departure control 120.8. November, Upper Whiskey 5-0, 5-0 route, flying to flight level 370, normal departure with a zero transition, runway 10, for 5056, the departure frequency is 10.8, 5081 Papa. 5081 Papa, readback is correct, come right to push back and set up. We are fully ready with this system of system. Okay, sir, we are ready. Are you ready? Okay, sir. Are you ready, sir? We are fully ready, sir. Clear push and set up, come right back, sir. 5081 Papa. Go for the push and set up, Papa. Azul 9540, ingressa Juliette, consegue para o pátio 3, posição 4 Lima. Salvador. Bom, para Fortaleza. Azul 9540, ingressa Juliette, pátio 3, posição 4 Lima. Juliette, pátio 3, 4 Lima, posição 9540 Azul. Bônus 094, chamou para cópia? Afirmativo, para Fortaleza. Minuto cópia, bônus 094, informação em curso agora é a Mike. Tá com a Mike, na informação. Bom dia, Saulo Salvador. Bom dia, gol no 561, no livro. Gol no 561, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 561. Gol no 561, siga, Vitor, com o Vitor. A posição está correta, que já acordamos com a infraero, está autorizado nessa posição. Chile 1351, clear to line up and wait, runway 10. Clear, line up and wait, runway 10, Chile 1351. Gol 094, ponto cópia. Estamos prontos, 094. Gol 094, Zé Salvador para Serra Bravo, Fox, Zulu, Fortaleza, via Zulu 19, Bangu, após direto a Buco, após DCT. Nível 370, sai da Momo, transição frote. Decola pichando a zero, primeira curva esquerda. Aciona 5066, controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, Serra Bravo, Fox, Zulu. Via Upper Zulu 19, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza, 370 nível, saída bomba com fraco, 10 a pista com curva esquerda, 5066 no transponder e 208 o controle, gol 901, 094. Calma. Correta, correspondo com 094. Opa, sei lá. Passa o ar, galera, vamos. Bola 561, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, gol 561. Mas ali mantém, cabeceiro no zero. Mas ali mantém, 648 no zero. 3198, boa, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3198. 04, está em contato radar, passando posição Conde. Foi proa de Bonf para interceptar. Chegada a Bonf, UQNH em Salvador, 1908, no 8, reporte no ponto ideal de defesa. É, o pátio principal é portão 08. Estamos no, na posição 3 Lima do pátio 3. Posição 3 Lima para posição 08 do pátio 1. Gente, inicia o reboque, Golf India Golf, reporte para ingressar no pátio principal, Golf India Golf. Ok, autorizado o reboque e reportará para ingressar no pátio principal, Golf India Golf, mantendo a disputa permanente. Claro, siga para cá, Romeu, Romeu acha bravo. Pode 4 Arnulfo, Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. 3198, aguarda essa Juliette. 3198, ingresso Juliette, prossegue para o 02. Juliette 02, boa. 6-0, Arbor Departure, Lantile 1351. Interpolagem, dono 0, vento 150 graus com 08 nós, voo com 648. Autorizado, interpolagem, dono 0, 648, obrigado. 5081, Papá, clear text by main nation, text to India, on hold short, 10, call tower, 118, 95, 1018, fly 081, Papá. Roger, we'll take you out to runway 10 via taxiway India and then Bravo. Or 0815. Roger, Velocidade 57, controle 20 da sinal 8. 208648, obrigado, bom dia. Romeu Oscar Bravo na escuta. O horário que eu tenho aqui do plano do senhor para Serra Whisky de Altaliano de 12h50, ok? Gente, eu vou chegar com a sala S e já está no seu pacote, ok? Suba para o nível 350, saí da PUCA. Desceu da PUCA para 350, vou no 642. Salvador, bom dia, o TAN 3, zona 91, no centro da Mike. 0-8-1, papá, 1-1-6-0-0-0, sabe não, clear line-up, take-off, New Zero. Clear the line-up, and clear for take-off, runway 10, Bravo, Airfly 081, papá. Wind check for 081, Papa. Go ahead. Wind check. 21-60-06 knots. 207. Chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-5, está claro. Obrigado e até lá. Oi, Salvador. Muito boa. Azul 4207. 207, bicho molhado. Vamos aí, livre. Continua a aproximação. Hoje, aguardando para a pista livre, com 420. Vento 160 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. E pouso, carteira 10, azul 420. Artfly 081, papá, airborne 00, call departure control, 0.8. 1208, Echo 50, 81 Papa. Solo Salvador, é o Golf, India Golf para ingresso no Pationo. Golf, India Golf autorizado, ingresso no Pationo, prossegue até o 08, reporte ao termo. Quero autorizado ingresso no Pationo, até a posição 08, reportada no termo. Golf, India Golf, que me escuta. Oi. Gente, é 500 pés, pátio 5, que está? O ideal seria para o norte? Bom, 126.0. Guardão no 7, linha do litoral sul, 500 pés. Aciona 0165, controle 1208, como eu acho que bravo. Pátio 5, confirme POB, como eu acho que bravo. E70, Momo Departure. Momo Departure, level 370, I can fly 081 Papa. Fly 081 Papa, any speed restrictions below level 100? Negative, speed at your own discretion. Fly 081 Papa. Thank you very much. Alcimão 207, solo 02, direita solo, 2.1. Oliver 121, obrigado. Olha, o 3191 já está pronto para agora. 3191, informação Mike, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, via rota do plano Open 9857, após pouso. New de voo 340, saída da El, Leda e Irume, decola pichando a zero, primeira curva direita. Aciona 5071, controle 120.8. 5648, obrigado. Open November 857, saí Mouso, a transição. Dael, Leda e Rumi. Decola da 10, sua pela direita. 5071-1208, controle. Tá 3191. Correto, pode contar 3191. Tá. Paulo Salvador, Bom Dia Azul, 4207, na Alfa. Azul 4207, Bom Dia, táxi de Alfa, é só que antes da Juliana. Alfa, reporte antes da Juliana, 4207. Cabral, eu coloco pro sul, retorno 60 graus, 109, 39. Valeu. Jorge Cabral, decolado 05, controle 1, 20, 19. Bravo. Hackfly 081 Papa, Salvador Departure. Yes, sir. Can we request to proceed direct to D-Loop? Wait, Hackfly 0815. Could you say again? Maintain normal departure. Hackfly 081 Papa. Roger, normal departure. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Sabrado, Colô do Ceará, com controle de ferro de Jota Lima, mantendo sempre o pé na linha litoral, na sua escuta. Chega visual, reporte visual com Ferro Esquerda, Delta Lima, Romeu Sabrado. Bravo. Alfa 04, autorizado vapor de pelo. Arcfly 081 Papa, you clear. Mantém frio, Arcfly 081 Papa. Just stay on this frequency, confirm. Fly 081 Papa, you clear to fly direct Mossoró and climb restrict to flight level 330. Roger, clear direct to Mossoró, confirm and level 330. Exactly, Mossoró, receive flight level 330, after fly 081 Papa, contact Recife Sentry, 126.85. If unable, 125.45. Bom dia. Contact center on 126.85, if unable, 125.45. Thank you, bye-bye. Bye-bye, have a nice trip. Thank you. Acionamento, posição, gate 4. Juno 094, autorizado. Feedback. Acionamento, para táxi. Tempo autorizado, chamaremos para o táxi, 094. Gente autorizado, desvio após desvio pelo ANSA 04. ...09, não foi copiado, confirma? Pousado a 2 milhas da final da ONU 7 e vai prosseguir o setor de sobrevoo, não foi compreendido, transmissão com forte chiado. Final da ONU 0 não tem o tráfego a pautar, livre decolagem, confirmando após decolagem para sair grande. Gente, após fora do solo, guardião 09. Bravo, confirme a altitude? Montando 300 km de coragem. 300 pés sobre o mar, Romero Cabral. Quatro autoriza a descida para 3.000 pés. Região 09 no visual decolado, 09, guarda transferência. Confirma para o guardião. Pro litoral, guarda transferência. Afirma, na prova litoral, guarda transferência. Controle 208. Ano 208. Para o táxi Gol 094, temos o POB de 157. Alternativa Teresina, 3 horas e 40 de autonomia. Carta direita vem de ponto de temperatura 1895, altímetro no 0, 18, Gol no 094. Direita Índia, 1 0 94, táxi, chama 18.95.